coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor. Sinto a dor. Sou um vaso quebrado. Vem restaurar-me então. Cura as feridas. Dá-me o teu perdão. Leva minha vida muito mais além. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá, Senhor. Teu olhar me encontrará, Senhor. Teu olhar me encontrará. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu